bambambá, tamo aí, é nós que tá. Pra bolar, pra fumar, desculpa aí, mas não vai dar. Pro rebento é nós mesmo, pelo gueto no relento. Currículo sem grau, onde ferro traz dinheiro. Deixa quieto de peão na favela. Diz de ser a madeirite pra juntar uma moeda na instrumental. Meu grau, que o malaco pira. Então, essa é pra você que desacredita. É perrei, vira e mexe, o progresso é missão. Ô meu bom, é ziquetão de coração, tá firmão. Alegrando os irmãos que ainda acredita. Esperando a pivetada na expectativa. Bati no rádio do bad pra bolar esse plano. Bora pro Calux pra jogar o jogo. De rolê na quebrada, só na disposição. Pra vagabundo roll, só balança e função. É toque de origem pra quem representa. Versão de James Brown, pique 780. Tá na rede, vou pegar, se mosca, pera aí. Inspiração é galachão pra dar um rolê. Original que nem o samba de raiz de verdade. Se riscar é sem massagem, cheque mate, strike. Coração do malandro, balança ameaça. É presa, é caça, ameaça e não para. Rota que não agride, a tática é simples. Militar pro civil, de origem humilde. Agarra negou, porque o choque é outro. A farda é o pano de rap, um brinde pro sonho. Paga lume e a lanterna de vagabundo. E os fracos na ideia dando tiro no escuro. O pré fomental, se você acredita. Inspirando a pivetada na expectativa. Paga lume e a lanterna de vagabundo. E os fracos na ideia dando tiro no escuro. O pré fomental, se você acredita. Inspirando a pivetada na expectativa. Aperte o play, aumente o PA. BAD tá na área, a proposta é somar. Sente a brisa, o ar. Cê sair, negou, falou que o fone tocou e o som representou. O rap treme chão e cria expectativa. Pros fala, que desacredita, solta a pipa. Rastejando a jaca na pista, lembro o que você diz. Minha memória infinita, não, não vou cobrar quem não pode pagar. A língua é chicote do corpo, hahaha. Não, não vou ficar remoendo problema, não esquenta. Aqui o produto é Rocha 90. Tem muita gente que precisa ouvir boas mensagens para evoluir. Porque o rap nacional tem uma nova proposta. Quem tá com nós, tomou de volta. Romântico nato, rapper nato. Estilo vagabundo, pau no gato. OP, DAD, sintonia do ABC. Anchieta, imigrante, vem colar pra você ver. Ligeiro, atento, esperto, parceiro. Um salve pros verdadeiro guerreiro. Tribunal Popular, ordem própria Vera. BAD pra somar, é nós que tá e já era. Vagalume é lanterna de vagabundo. E os fracos na ideia dando tiro no escuro. O pré-comendão,